Eu trago sempre no meu coração uma musicalidade que meu pai me deu. Eu nasci no interior de Minas Gerais, cresci num contexto de muita simplicidade, mas de muito bom gosto musical. E fico muito honrado por saber que essa musicalidade me leva a acreditar da maneira como eu acredito. Sim, porque o pensamento é musical também. As influências que recebemos ao longo da nossa vida, ainda que sejam chegadas pela música que toca no rádio, vai fazendo a gente perceber o mundo de um jeito específico. Tenho muito orgulho de dizer que meu pai era um violeiro, não tocava maravilhosamente bem, não, mas ele tinha uma sensibilidade musical. Ele conseguia se emocionar com o menor dos fatos. Tinha uma capacidade imensa de chorar. E, aliás, eu agradeço muito a ele por ter me dado esse dom, o dom de chorar. Tenho para mim que quanto mais eu caminho na direção do meu fim, mais menina eu vou me tornando. Cada vez mais livre para ser quem eu sou, para extrair do meu cotidiano os motivos que me levam a tornar a vida agradável, não só a minha, mas aqueles que também estão ao meu redor. Essa música agora que eu vou cantar é também uma homenagem ao meu pai. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor se tocam. Alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, só vocês. Tudo é sertão, tudo é paixão. A viola e o violeiro e o amor se tocam. Olá, Beck, comigo? Tudo é sertão, tudo é paixão. Se o violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor se tocam. Mais uma vez! Tudo é sertão, tudo é paixão. Se o violeiro toca, a viola e o